Fecheiro 28. Olhei para ele sem conseguir falar, sem dúvida boquiaberta. Sou um homem violento e sei bem disso, disse ele baixinho. Apoiou as mãos nos joelhos, mãos grandes que poderiam segurar espada e adaga com facilidade ou estrangular um homem. E tu também sabes, ou devias saber. Nunca fizeste nada que não fosses forçado a fazer. Não? Acho que não, disse eu. Mas mesmo quando as palavras saíram da minha boca, uma sombra de dúvida enevoou as minhas palavras. Mesmo quando feitas por necessidade, tais coisas não deixavam uma marca na alma? Não meterias na mesma conta que, por exemplo, Stephen Bonnet? Ele também poderia dizer que agiu por necessidade. Se achas que tens algo em comum com Stephen Bonnet, estás redondamente enganado, disse eu firmemente. Ele encolheu os ombros, meio impaciente, e mexeu-se agitado no banco estreito. Não há muita diferença entre mim e Bonnet, exceto que eu tenho um sentimento de honra que ele não tem. O que me impede de ser um ladrão? Perguntou ele. De roubar quem eu precisar roubar. Está na minha natureza fazer isso. Um dos meus avós ergueu Léor com o ouro daqueles que ele roubou. O outro juntou a sua fortuna com os corpos das mulheres a quem forçou pela riqueza e pelos títulos. Ele alongou-se, os ombros fortes escuros contra o brilho da água atrás dele. Então, de repente, agarrou os remos sobre os joelhos e atirou-os para o fundo do barco, com um barulho que me sobressaltou. Tenho mais de 45 anos. Um homem já deveria estar estabelecido com esta idade, não? Deveria ter uma casa, terra onde cultivar a sua comida e um pouco de dinheiro para passar a velhice, pelo menos. Inspirou profundamente. Vi a parte da frente da camisa subir quando o seu peito inchou. Bem, eu não tenho uma casa, nem terra, nem dinheiro. Não tenho nada, nem uma vaca, nem um carneiro, ou porco, ou bode. Não tenho teto, nem cama, nem penico para mijar. Bateu com o punho no banco, fazendo a madeira vibrar sob o meu corpo. Nem as roupas que estou a vestir são minhas. Fez-se um longo silêncio, interrompido apenas pela canção fraca dos grilos. Tens-me a mim? Disse eu com a voz baixa. Não parecia ser muita coisa. Ele emitiu um som que podia ser uma gargalhada ou um soluço. Sim, tenho, disse ele. A voz estava a falhar, mas eu não sabia se era por emoção ou diversão. Esse é o problema, não é? É? Ele ergueu os braços num gesto de profunda impaciência. Se eu estivesse sozinho, de que importaria? Eu poderia viver como Myers, ir para a mata, caçar e pescar para viver. E quando ficasse velho, poderia deitar-me à sombra de uma árvore calma e morrer. E deixar as raposas roerem os meus ossos. Quem se importaria? Encolheu os ombros com violência e irritação, como se a camisa estivesse justa demais. Mas não sou só eu, disse ele. És tu, é o Ian, o Duncan, o Fergus e a Marsali. Deus me ajude, até tenho de pensar em Leary. Não vamos pensar, disse eu. Não percebes? Perguntou ele, quase desesperado. Eu dar-te-ia o mundo, Claire, mas não tenho nada para te dar. Ele pensava sinceramente que isso tinha importância. Permaneci sentado a olhar para ele, procurando as palavras. Ele estava meio virado de lado, com os ombros encolhidos em desespero. No espaço de uma hora, eu passara da angústia de pensar em perdê-lo na Escócia a um forte desejo de me deitar com ele na mata, e a partir daí para uma vontade enorme de lhe bater na cabeça com o remo. Agora eu voltara a ser toda delicadoce. Por fim agarrei-lhe na mão grande e áspera e deslizei para a frente, de modo a ficar ajoelhada entre os joelhos dele. Encostei a cabeça ao seu peito e senti a sua respiração nos meus cabelos. Eu não tinha palavras, mas já tomara a minha decisão. Aonde quer que vás, disse eu. Eu irei. Onde quer que te hospedes, eu hospedar-me-ei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, eu morrerei e serei enterrada, seja nos montes escoceses ou na floresta do sul. Faz o que tens de fazer, que eu estarei contigo. A água corria depressa e pouco funda, perto do meio do riacho. Eu conseguia ver o fundo preto, logo abaixo da superfície brilhante. Jamie também o viu e empurrou o barco com força para o outro lado, fazendo com que parássemos num banco de saibro arenoso, numa piscina formada pelas raízes de um salgueiro. Eu inclinei-me e agarrei um galho de salgueiro e prendi o cabo de amarração nele. Pensara que regressaríamos a River Run, mas evidentemente esta expedição iria mais além. Continuámos a subir o rio, Jamie esforçando-se contra a corrente lenta. Sozinha com os meus pensamentos, só consegui ouvir a respiração ofegante dele e perguntei-me o que ele iria fazer. Se decidisse ficar, bem, podia não ser tão difícil quanto ele pensava. Eu não subestimava Jocasta Cameron, mas também não subestimava Jamie Fraser. Tanto Colum como Dougal Mackenzie tinham tentado vergá-lo à sua vontade e os dois tinham fracassado. Tive um momento de receio ao lembrar-me da última vez que vira Dougal Mackenzie praguejando sem emitir som, enquanto se afogava no seu próprio sangue, com o punhal de Jamie enterrado na base da sua garganta. Sou um homem violento, dissera ele. Tu sabes isso. Mas ele ainda estava errado. Havia uma diferença entre ele e Stephen Bonnet, pensei, observando o seu corpo a mover-se com os remos, a graça e o poder do movimento dos seus braços. Ele tinha várias coisas, além da honra que reivindicava. Gentileza, coragem e consciência. Apercebi-me de onde estávamos a ir, quando ele usou um remo para nos afastar, direcionando-nos pela corrente em direção à embocadura de um amplo riacho, suspenso por faias pretas. Eu nunca lá tinha ido por água, mas Jocasta dissera que não era longe. Não deveria estar surpreendida. Se ele tinha escolhido esta noite para confrontar os seus demónios, o local era o mais apropriado. Um pouco além da embocadura, a serração apareceu escura e silenciosa. Havia um ligeiro brilho atrás dela. Luz dos casebres dos escravos, perto do matagal. Estávamos rodeados pelos barulhos comuns da noite, mas o local parecia estranhamente silencioso, apesar do som das árvores, dos sapos e da água. Apesar de ser noite, a enorme construção parecia lançar uma sombra, apesar de não passar da minha imaginação. Locais que são muito movimentados durante o dia parecem especialmente assustadores à noite, disse eu, num esforço para romper o silêncio da serração. Parecem? Jamie parecia distraído. Eu não gostei muito disto durante o dia. Eu estremeci ao lembrar-me. Nem eu, só quis dizer, Burns morreu. Ele não olhou para mim. O seu rosto estava virado para a serração, meio escondida pela sombra do salgueiro. Soltei a ponta da corda. O feitor? Quando? Perguntei, mais chocada com o comentário abrupto do que com a notícia. E como? Esta tarde, o rapaz mais novo do Campbell deu-nos a notícia pouco antes do pôr do sol. Como? Perguntei novamente. Levei as mãos aos joelhos e senti a seda marfim nos meus dedos. Foi o tétano. A sua voz saiu casual, sem ânimo. Um modo muito mau de morrer. Ele tinha razão. Eu nunca vira ninguém morrer de tétano, mas conhecia os sintomas muito bem. Inquietação e dificuldade em engolir. Desenvolvimento de um endurecimento progressivo à medida que os músculos dos braços, das pernas e do pescoço começavam a sofrer espasmos. Os espasmos pioravam na gravidade e na duração, até o corpo do paciente ficar duro como madeira, arqueado numa agonia que atacava e diminuía, e atacava novamente e diminuía outra vez, e finalmente voltava em força, até tomar o corpo numa tetania que só relaxava com a morte. Ronnie Campbell disse-nos que ele morreu a sorrir, mas não acredito que tenha sido uma morte feliz. Era um comentário de humor negro, mas a sua voz não mostrava muito divertimento. Sentei-me direita, sentindo o frio descer-me pela espinha abaixo, apesar do calor da noite. Tão pouco é uma morte rápida, disse eu. A desconfiança espalhava os seus tentáculos frios na minha mente. A morte por tétano demora dias. David Burns resistiu 5 dias, do primeiro ao último. Qualquer vestígio de humor que pudesse haver na voz dele havia desaparecido. Viste-o, disse eu, um vestígio de raiva a começar a diminuir o frio interno. Viste-o? E não me disseste nada? Eu o fizera o curativo de Burns. Horroroso, mas não colocava a sua vida em risco. E disseram-me que ele ficaria num local seguro, até que a comoção por causa do linchamento diminuísse. Por mais aborrecida que eu estivesse por causa do assunto, não tentei perguntar mais sobre o destino do feitor, tampouco sobre o seu bem-estar. A minha culpa por esta negligência deixava-me zangada, e eu sabia disso. Mas saber não ajudava. Podias fazer alguma coisa? Penso que me disseste que o tétano era uma das coisas que não poderiam ser evitadas, mesmo na tua época. Ele não estava a olhar para mim. Eu vi o seu perfil virado para a serração, com a cabeça em destaque no escuro, contra a sombra mais clara das folhas pálidas. Eu forcei-me a largar a minha saia. Alisei as partes enrugadas sobre o joelho, pensando que Fedes iria passar imenso tempo a passá-la a ferro. Não, respondi com certo esforço, não, não podia salvá-lo. Mas deveria tê-lo visto, poderia ter aliviado um pouco a sua dor. Nesse momento, ele olhou para mim e eu vi a sua cabeça virar-se e senti o movimento do seu corpo no barco. Talvez, disse ele, e tu não me deixaste. Interrompi-me, lembrando-me das suas ausências na semana anterior e das respostas evasivas quando eu lhe perguntava onde estivera. Eu consegui imaginar muito bem a cena. O quarto pequeno e abafado, na casa de Farquhar Campbell, onde eu fizera o curativo de Burns. A figura, na cama, a morrer aos poucos, sob os olhos frios daqueles que a lei tornara seus aliados involuntários, sabendo que ele morria odiado. A sensação de frio voltou, arrepiando-me os braços. Não, eu não deixaria Campbell chamar-te, disse ele delicadamente. Existe a lei, Sassenach. Existe a justiça. Conheço muito bem a diferença. Também existe uma coisa chamada misericórdia. E se alguém perguntasse, eu diria que Jamie Fraser era um homem misericordioso. Já tinha sido, outrora. Mas os anos entre o agora e o outrora tinham sido difíceis. E a compaixão era uma emoção delicada, facilmente desgastada pelas circunstâncias. Pensei que ele ainda tivesse gentileza e senti uma dor forte ao pensar que ele a perdera. Eu não deveria pensar assim. Aquilo não tinha sido mais do que honestidade. O barco dera meia volta, de modo que o galho puxado estava agora entre nós. Um resmungo veio da escuridão atrás das folhas. Bem-aventurados são os misericordiosos, disse ele, pois eles encontrarão misericórdia. Burns não era e não encontrou. E quanto a mim, Deus mostrou o que pensava do homem. Eu achei que não devia interferir. Achas que Deus lhe deu tétano? Não consigo pensar em mais ninguém que pudesse fazer isso. Além disso, continuou de modo lógico, onde mais há justiça? Procurei pelas palavras e não fui bem-sucedida. Desistindo, voltei ao único ponto possível de argumentação. Sentia-me um pouco enjoada. Deverias ter-me contado. Mesmo que não pensasses que eu podia ajudar, não tinhas de decidir por mim. Não queria que tu fosses. A voz dele ainda era baixa, mas mais endurecida agora. Eu sei que não querias, mas não importa se achavas que Burns merecia sofrer ou não por ele. O barco abanou de repente quando ele se mexeu. Eu agarrei nas bordas para manter o equilíbrio e ele falava violentamente. Não me importaria nem um pouco se Burns tivesse uma morte calma ou violenta. Mas não sou um monstro de crueldade. Não te mantive afastada dele para que ele sofresse. Mantive-te afastada para te proteger. Fiquei aliviada a ouvir isto, mas cada vez mais zangada, conforme a verdade do que ele fizera se tornava mais clara. Não eras tu quem tinha de decidir isso. Se eu não sou a tua consciência, tu não podes ser a minha. Afastei com raiva as folhas do salgueiro entre nós para o ver melhor. De repente uma mão apareceu por entre as folhas e agarrou-me o braço. Mas é minha responsabilidade manter-te em segurança. Tentei afastar-me, mas ele agarrou-me com força, não fazendo tensão de me soltar. Não sou uma rapariguinha que precise de proteção, e muito menos uma idiota. Se existe um motivo para eu não fazer alguma coisa, só tens de me dizer, e eu vou ouvir-te. Mas não podes decidir o que vou fazer e aonde vou sem sequer me consultares. Não vou tolerar isso, e tu sabes isso muito bem. O barco mexeu-se e, com um forte rumorejar das folhas, ele enfiou a cabeça entre os galhos, de olhos arregalados. Eu não estou a tentar dizer-te onde podes ir. Tu decides onde não posso ir. É igualmente mau. As folhas de salgueiro escorregaram pelos ombros dele quando o barco se mexeu, perturbado pela violência dele, e nós virámo-nos lentamente, saindo da sombra da árvore. Ele estava na minha frente, enorme como a serração, a cabeça e os ombros a tapar uma boa parte da paisagem atrás de si. O nariz, comprido e reto, estava a 2 centímetros do meu, e os seus olhos semicerraram-se. Estavam de um azul escuro, que pareciam pretos àquela luz. E olhar para eles àquela distância era perturbador. Pesquei os olhos. Ele não. Ele tinha libertado o meu pulso quando passou por entre as folhas. Agora segurava-me os braços. E eu sentia o calor do seu toque através do tecido. As mãos dele eram grandes e muito fortes, fazendo-me tomar consciência da fragilidade dos meus ossos em comparação a ele. Sou um homem violento. Ele já me tinha abanado 1 ou 2 vezes, outrora, e eu não gostara. Caso ele tivesse algo parecido em mente, naquele momento, enfiei-lhe um pé entre as pernas e preparei-me para lhe dar uma joelhada, onde mais lhe doeria. Eu estava errado, disse ele. Tensa, por causa da violência, eu começara a levantar o pé. Quando ouvi o que ele dissera, antes que eu pudesse parar, ele uniu as pernas, prendendo o meu joelho entre as coxas. Eu disse que estava errado, Sassenach. repetiu ele com um toque de impaciência na voz. Percebeste? Sim, disse sentindo-me envergonhada. Contorci o joelho, mas ele mantinha as coxas unidas. Podes soltar-me? Perguntei educadamente. O meu coração ainda batia acelerado. Não, não posso. Vais ouvir-me agora? Acho que sim, disse educadamente. Não parece que esteja muito ocupada neste momento. Estávamos perto um do outro o suficiente para eu ver a careta que ele fez. Uniu as coxas com mais força por um momento e depois relaxou. Esta discussão não faz sentido. E tu sabes isso tão bem quanto eu. Não, não sei. A minha raiva diminuíra de alguma maneira, mas não podia permitir que ele a ignorasse totalmente. Talvez não seja importante para ti, mas é para mim. E faz sentido, e tu sabes isso. Caso contrário, não estarias a admitir ter-te enganado. O esgar que ele fez foi mais pronunciado desta vez. Respirou fundo e retirou as mãos dos meus ombros. Bom, admito que talvez eu te devesse ter contado sobre Burns, mas se tivesse, terias querido vê-lo, mesmo sabendo que era tétano. E eu sei que era, já vi casos como aquele. Mesmo que não houvesse nada que pudesses fazer, irias, não irias? Sim, mesmo se sim, teria ido. De facto, não havia nada que eu pudesse ter feito por Burns. O anestesiante de Myers não teria ajudado num caso de tétano. Nada que não fosse curar é injetável suavizaria aqueles espasmos. Eu não poderia ter-lhe dado nada além do conforto da minha presença. E tinha dúvidas de que ele se sentisse grato por isso, ou que se apercebesse. Mesmo assim, ter-lhe oferecido. Eu devia ter ido, disse-lhe. Mais delicadamente. Sou médica, não percebes? Claro que percebo, disse ele. Pensas que não sei disso, Sassenach? Sem esperar uma resposta minha, continuou. Houve conversas a respeito do que aconteceu na serração. É normal, não é? Mas com o homem a morrer nas tuas mãos, como aconteceu, bem, ninguém comentou que o pudesses ter matado de propósito. Mas é claro que as pessoas pensaram isso. Não que o tenhas matado, mas apenas que tenhas pensado em deixá-lo morrer de propósito para o salvar do enforcamento. Olhei para as minhas mãos dispostas sobre os joelhos, quase tão pálidas quanto o cetim cor de marfim debaixo delas. Pensei nisso. Eu sei, está bem, disse ele secamente. Eu vi a tua cara, Sassenach. Inspirei profundamente, mesmo que só para me certificar de que não havia mais o cheiro forte de sangue no ar. Não havia nada além do cheiro de terbentina da floresta de pinheiros, claro e adstringente nas minhas narinas. Tive uma lembrança vívida do hospital, do cheiro a desinfetante de pinho que pairava no ar, que se misturava, mas não conseguia encobrir o cheiro da doença. Inspirei profundamente mais uma vez e levantei a cabeça para olhar para Jamie. E tu pensaste que eu o tinha matado? Ele pareceu ligeiramente surpreendido. Terias feito o que achasses melhor. Ele ignorou a questão sobre a possibilidade de eu ter matado um homem para falar sobre o assunto principal. Mas não era inteligente da tua parte presidir às duas mortes. Se é que me entendes. Eu entendia. E não era a primeira vez que eu tinha noção das redes subtis das quais ele fazia parte, de um modo que eu nunca faria. Aquele lugar era tão estranho para ele como para mim. E mesmo assim, ele sabia não só o que as pessoas diziam, qualquer um poderia descobrir isso, quem fosse a tabernas ou ao mercado, mas também o que pensavam. O mais irritante era que ele sabia o que eu pensava. Então vê lá, disse ele, olhando para mim. Eu sei que Burns ia morrer. mas não pude evitar que isso acontecesse. Mas se tu soubesses o que se estava a passar, irias vê-lo. E depois ele morreria. E as pessoas poderiam não comentar que tinha sido muito estranho os dois homens terem morrido às tuas mãos, por assim dizer, mas pensariam, concluí por ele. O jogar transformou-se num sorriso torto. As pessoas estão de olho em ti, Sassenach. Mordi o lábio. Para coisas boas ou más, estavam de olho, sim. E esse aviso já tinha estado perto de me matar mais do que uma vez. Ele levantou-se e, agarrando-se a um galho para se equilibrar, pisou as pedras e tapou o ombro com o tartan. Eu disse à senhora Burns que iria buscar as coisas do marido que estão na fábrica. Não precisas de me acompanhar se não quiseres, disse ele. A fábrica aparecia contra o céu apinhado de estrelas. Não poderia ser mais assustadora. Mesmo contrariada, irei. Pensei que eu soubesse agora o que é que ele estava a fazer. Ele quisera ver tudo antes de tomar uma decisão. Vê-la, sabendo que podia ser dele. Ao atravessar os jardins e os pomares, remar pelos hectares de pinheiros densos, visitar a fábrica, ele estava a observar o domínio que lhe tinham oferecido. Pensando e avaliando e determinando quais eram as complicações com as quais teria de lidar e se poderia ou aceitaria o desafio. Afinal, pensei, amargurada, o diabo insistir em mostrar a Jesus tudo pelo que ele passava, levando-o ao topo do templo para ver as cidades do mundo. A única dificuldade era que, se Jamie decidisse recusar, não havia uma legião de anjos à mão para o impedir de enfiar o pé e todo o resto numa laje de granito escocês. Só eu. Espera, disse eu saindo do barco, também vou.